Salvador, boa tarde, 3297, 1.0, Leão Roberto. 3217, sente, mantém o ponto de espera da OZ. Prossiga. Negativo contato com o Centro Recife em 13695 e na 1362. Sente 1260, alternando 1288. Seu Fábio, né, no ar. 1260, alterno 1288. 1288, já tem. 37, obrigado. Salvador Azul, 4060, 60, 0, 40. Só identificação, autorizado chegada a mar, desça para o nível 050, estou altímetro no 0, no 0, vigilância radar. Gente, após etapa, vou orar na proa do Serra Vida 366, o azul 4206. Salvador, departe o control, good afternoon, Brasília Air Force 2591. Brasília Air Force 2591, climb flight level 380, Arbor departure. Climb to flight level 380, Arbor departure, Brasília Air Force 2591. Pro 20 para essa formação, Oceanário 6314. Foi Pro 20, 6314. 1225, decola aos 43, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 1208, conta 25, grato. Mil pés, ajustou o time, tô no 0 a 90. O 395 da Gol, boa tarde, ação de identificação, autorizado chegada a mar e desce inicialmente para o nível 060, ajustou o time, tô no 0 a 90, vigilante. Após de tarde, vou orar na toa do serviço 366. Salvador, Condor 25, tá cruzando 2.800 pés na saída Puca. Condor 25, contato radar, super nível 310, perfil Puca. Para 310, perfil Puca, Condor 25. Te aguarde, Frank Wade. Serra 2591, da presente Boelefa. Para projetamento, Serra 2231, né? Elefa Intersection, Brasília Air Force 2591. Ele Elefa. Salvador, boa tarde, 1399, para o Cidade da União, certo? Esse é 12545, alterno 2685, boa viagem. 1545, 2685, obrigado, boa. Zuco 206, desça para 2000 pés, estou tímido no 0, no 0, informe o localizador. Trip 52, questão 5464, passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. Trip 5241, passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 260, 288, obrigado. Controle Salvador, tá 3217, boa tarde. 38. Tem 69 modulo para o controle. 3217, Tatã. 3217, contato radar sul para o nível 360, perfil da EL. 360, poderia vou abrir? Curva direita após a decolagem, controle 20 decimal 8 e aciona o código 5526. Autorizado Brasília 360, Pedilono 7, decola Pisco 0, saída Arbor, Eletro, primeira curva direita. Controle 208, transponda 552, nego 925. Correio, chão apaixonado. É. Tenho aqui confins, muito boa tarde. Boa tarde, tá pra logópia? Relaxa. Autorizado, tá confins nível 360, via Bridge, Pesulu no meia. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, depois rua Bridge. Aciona o código 5503, controle frequência 208. Afirmativa, 360 atualizado, bridge, Brasilão 16, da OLED da bridge saída. 5503, não, ponta 08, controle. Se o 729, o cotejamento está correto, chama para o táxi, para acionamento. Tio 755, possível agora com os dados, por favor. Papapá, Serra Quilo Índio, autorizado a decolagem pistão no 7, o vento 1110 graus, com 08 nós. 18.95, quando pronto. Level 160, contact now Recife Center, frequency 1260 or 1288. 1260, 1288, Recife Center, Brasilina 4-5-1. Decolagem da 17, nível 040, confirma se todo o seu voo. Voo para o do Servio 366, descendo para 2500 pés, com a posição do Servio 366. Já pode vir 366, no 3, mas... 40, decola curva direita, da 17, saída Coral até 25 milhas, depois retorna a Salvador. Acione o código 0130 e o controle de frequência vai ser 120 decimal 8 na saída. Contato radar, sopa nível 430, perfil da EL. 430 na da EL, sim. Correto, tracionamento táxi, chama a torre 295. 5, passa nível 150, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. Somos 0, vento 110 graus com 099. Decolagem, não sei não. Chamador, boa tarde, 10077, complete a aproximação, chame agora a tua, 10895, bom pouso. 895, obrigado. Direcionais, chama pronto para o táxi, Mike, Eco, Juliette. Identificação, autorizado, chegada Mari, desce inicialmente para o nível 050, eu estou altímetro no 0, 10, vigilante. Só para informar que perdeu o contato com o centro, estou descendo da chegada Mari, para o 050, Rio 10. Gente, vou no 395, desça para 2500 pés, informando, passando o servito 366, gol no 395. negativo. 1208, bom voo. 208, voo na 319, grato, bom ataque. 3297, passou o nível 140. Sujeito ao tráfego, acione o código 0131, decola da 110 para o setor de perna do vento, com a torre frequência 1895. Chame para o acionamento. 399, boa tarde, contato radar sul para nível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL na 390. 1-0. Após a passagem do Embraer da Azul, a linha e mantém cabeceira 1-0, gol 1-0-7-7. Vira o táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, chame todos 895 como pronto. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 13395, alterna 13325, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. 5729, posição 2, respeito para o 5729 na 2, aguarde. Como é que é o contato com o 40. 340, certo. Itamaraty visual mil pés, decola da 197, curva direita, saída visual pelo litoral. Acione seu código correto, seu código padrão, 0125, controle 0018 na saída. Ativo, chame torre 1895 para ataque e decolagem. Estamos no prossiga. Ok, está autorizado iniciar o táxi, aguarde para ingresso no pátio 1. 190, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça inicialmente para o nível 060. Eu estou altímetro no 0, ou no 0, vigilante. Motor. Autorizado até o ponto de espera, reporta para ingresso na 17, Mike Eco Juliette. Bom trabalho. Torre Salvador 13, 95 da Gota na final da 10. O azul 4206, solo 55, direita 121 na decimal 9. Direita solo 219, 4206. Da El, Lida e depois voa direto Guarambi. Aciona o código 5422, controle frequência 20, decimal 8. 121, decimal 9. Opa, desculpa. O 1077, livre a decolagem da 10, vento 1010 graus com 09 nós. Decolagem da 0, para outra vez. Torre, no 395 da Gol. No 395, boa tarde, continua a aproximação, já avistada, guarda a pista livre. 95. 06 Alfa, chame antes da Juliette. A Alfa chama antes da Juliette, eu posso dizer também. Autorizado, Zulu, táxi à esquerda, ingressar na Taxi Mike, chame para cruzar no 7. Pastor 4 na escuta? Ok, modifique sua saída para Arbor, ok? Direita, saída Arbor, depois de Arbor direto, ok? Direita, saída Arbor, depois de Arbor direto. 7. 1077 decola ao 57, controle 120 decimal 8, tenha um bom voo. 08, bom, obrigado, 077. O 5729 no 2 está tá livre agora, o pushback acionar a chave tarde. Sim, após a passagem do Boeing da companhia, alinha e mantém, cabeceira no zero. Salvador, voa com 077, passa 2200. 077, contato radar, SUP nível 360, perfil da EL. 360 da EL, 077. Porto 206 azul, autorizado esquerda, portão 9, 1. Esquerda, portão 9, azul, 4206. Saredo 2231 na escuta? Para chegar. Condições de realizar o táxi um pouco mais à frente para liberar o pushback retaguarda? Afirmativo. Muito grato. Gol no 399, controle de Salvador. Na escuta? Está presente, voo na proa 175 por mais 40 milhas. Pro 175, 40 milhas, bom, 399. Via táxi, champanhe para o cruzamento da pista em uso, no via táxi e hotel. Firme no Pro B? Change. Azul, mantém a posição. Mantém a posição, 4-0. É que estão mudando o seu portão aqui para o 1, provavelmente, ok? Já estão liberando a aeronave, estava em manutenção, já vai ser liberado o pushback. Gente, Azul, 4-0. 2-2-3, não está pronto para esperar a dona Zara. Sarido 2-2-3-1, não mantém o ponto de espera. Espera. Gol no 395, solo aos 1900, direita 121, decimal 9, solo. Guarda. Aguarda. 325, boa viagem. E o Olympus 01 está livre para o táxi. Siga a aeronave bandeirante da Força Aérea, já está autorizada também taxiar. Chame para o cruzamento da pista em uso no hotel. 3560, localizado lá. Mete aproximação, chame agora 2895, bom pouso. Aproximação 5, está confirmando o glide permanece fora? O glide já está funcionando. 395 Alfa, chamante a Juliette. Polo, seu pastor 14, aguarde, mantenha a posição na taxi. Mantenha a posição, pastor. 95, limitado localizador Lima, Quilo Zulu. 3560. Então 3560, boa tarde, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando autorização de pouso na 1-0. 3560. 579, obrigado, papai. De espera da Oscar, o Mike Eco Delta. Na taxa Alpha e chame para ingresso na Juliette. 710, o para o 1031, na. Positivo. Confirme 1-0, 1-1. 1755 decola ao 02, controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, boa, voo no 755. 4206 vai mantendo a posição, que a companhia solicitou que parasse no portão 1 e é o que está sendo liberado agora pela aeronave da Gol, que mantém a posição. Ok, entendeu, 4206. 395 mantém a posição. 0 autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, meia dúzia de nós, check 3. Baixo travado, livre pouso, tá, 3560. Chegou a notícia, o senhor já estava entrando aí e não teve tempo de parar um pouco antes, então aguarde na posição. Passarei do 2231 no visual com o Airbus da TAM, final da 1-0. Afirmativo. Após a passagem do Airbus da TAM, alinha e mantém, cabeceira 1-0, passarei do 2231. Mais um Airbus ali, mantém na 1-0, 2231. A gente mantém a posição, Mike, Eco, Juliette. Gol no 077, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 13325, alterno 1395, 13395, alternando 13325. 3395, 3325, obrigado. Aquilo do Zulu, curva esquerda, proa 165, informe estabilizado ao cruzador, Lima, que usou. O Delta mantém o ponto de espera da 17. Terei turbulência do Airbus, está livre a decolagem da 17. O vento de 100 graus com 7 nós. Aguarde. E chame, aguarde para ingresso na Alfa, que cruza na Delta, mantém a posição. Fico direita 121 no decimal 9. Lembrar direita 219, 35. Solo tá 3560. 3560, táxi via Alfa e chamante da Juliette, aguardando para entrar no pátio. Alfa e vai chamante da Juliette, tá 356. Solo Gol 925, está pronto para o táxi. 183 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Campinas. Clima táxi à direita e chama a torre 1895 quando estiver pronto. Direita 1895 quando estiver pronto, Gol 925. Olimpo 01, no cruzamento da pista é até passar o ponto de espera, ok? Tem que deixar a pista livre. Gente, continua a aproximação e aguarda a pista livre. O Lima, Aquilo, Zulu. Ah, sim, Matheus, aguarda. Sim? Tem uma proa maior aqui, só pra poder interceptar, se eu tenho um bodycheck, só pra o interceptação da radial. Ah, 0-0-3-0, né? O Mike Eco Delta autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem. Mike Eco Delta. O azul autorizado completa agora a direita, portão 1. 91, navio 4206. O 395 segue o azul, portão 2. 2. 295, muito obrigado. 390. Controle Salvador, boa tarde. Gol no meio do 2, liberado pelo centro. 180 para 150, seguinte da UIS. Então, identificação da presente Voimari, para a chegada, desço inicialmente para o 050, estou tímido no 011, o ano menos 2. Mari 050, milhão, solicito R, nave da 110. Após estar morando na produção, viu 366. Estap 366, obrigado. Quem é que eu faço? Como é que é o nave da Gol? Devido a tráfego final da 10, mantém a posição, Mike Echo Delta. Passarei do 2231, decola 08, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Zona 208, obrigado. Na curta, Lima, Quilos Lua, baixar a checada. 110 graus, 7 nós, livre pouso, Lima, Quilos Lua. Livre pouso no 0, Lima, Quilos Lua. Eu passarei 2231, decolar, se escuta. Passei 2231, contato radar sul, nível 180, perfil Momo. 180 na Momo, 2231. Salina Juliette, o portão vai ser o 3, mas provavelmente não vai poder entrar devido aos aviões à sua frente para decolagem. Assim que forem evoluindo o ponto de espera, portão é o 3, ok? Tá bom, vai ingressar para o 3, portão 3.0. Paulo Salvador, boa tarde, 352, correção 54, no 5, 28. Prepara aí, Léo, qual nível o seu estado? Hoje, preciso coordenar o nível 160. 160, Léo, está pronto a cópia? Afirmo. 160 na Golf 677, decola da 110, curva à direita, na saída da El Ledo e depois voa em Léo. Aciona o código 5564, controle 20, decimal 8. Autorizado, 160, via Golf 677, decola da 110, curva direita, saída da El, transição Leda, após direto e El. 5564 no transponder, 120, decimal 8, controle 354, 15. Correto, chame para o acionamento. Vai reportar no parte 3. Está livre a decolagem da 110, vento 110 graus com 7 nós. Iniciado, Mike Eco Delta decola aos 110, prossegue pro do farol de Itapuã, chama o controle 1208, bom voo. 208, grato. Controle Mike Eco Delta, cruza 710 para 1000. Mike Eco Delta, do para 1000 pés. Voa direto ou corredor axé? Direto, é autorizado. Voa direto, Mike, é com Deus. Não. Se adiante um pouquinho à frente para liberar a entrada do portão 3. Pistão 3190, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 7 nós. Livre pouso no 0, 3190, tempo. Web 5729 decola aos 11, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, 5729.